As enzimas discriminam de um modo muito parecido com um sintetizador de rádio, quando põe um aparelho em contato com uma emissora específica, enquanto desconsidera todos os outros sinais que bombardeiam simultaneamente sua antena com uma babel de frequência de suporte. Suponhamos que existe uma importante reação química na qual o ingrediente A combina-se ao ingrediente B para gerar o produto Z. Em um laboratório de química, obtemos esse resultado pegando de uma prateleira o frasco rotulado com A e de outra o frasco rotulado com B, misturando seus conteúdos num frasco limpo e fornecendo outras condições necessárias, como calor ou agitamento. Obtemos a reação específica que desejamos pegando apenas dois frascos da prateleira. Na célula viva, numerosas moléculas de A e numerosas moléculas de B estão em meio a uma enorme variedade de moléculas flutuando na água, onde podem encontrar-se, mas mesmo que o façam, raramente se combinam. De qualquer modo, o encontro delas não é mais provável que de outros milhares de combinações possíveis. Agora introduzimos uma enzima chamada abscase, especificamente moldada para catalisar a reação A mais B igual a Z. Existem milhões de moléculas de abscase na célula e cada qual age como uma assistente robótica de laboratório. Cada abscase assistente de laboratório pega uma molécula A, não de uma prateleira, mas na célula onde ela está flutuando livremente. Em seguida, pega uma molécula B que passa por ali. Segura A firmemente, de modo que a molécula fique virada em uma direção específica, e segura B também com firmeza, de modo que B fique em contato com A na posição e orientação exatas para que seja feita a ligação de A com B, produzindo Z. A enzima pode fazer outras coisas também, o equivalente do assistente de laboratório humano que segura o agitador ou acende o bico de Bunsen. Ela pode formar uma aliança química temporária com A ou B, trocando átomos ou íons que serão por fim devolvidos, de modo que a enzima acaba como começou, o que a qualifica como um catalisador. O resultado de tudo isso é que uma nova molécula de Z forma-se no entalhe pegador da molécula de enzima. A assistente de laboratório então libera Z na água e fica à espera de que outra A passe para ser pega, reiniciando-se o ciclo. Na ausência da assistente robótica de laboratório, uma A que estivesse flutuando toparia ocasionalmente com uma B de passagem nas condições certas para ligarem-se. Mas essa feliz ocorrência seria rara, não mais comum do que os ocasionais encontros fortuitos que A ou B poderiam ter com numerosas outras parceiras em potencial. A poderia topar com C e produzir Y, ou B poderia topar com D e produzir X. Pequenas quantidades de Y e X estão sendo feitas o tempo todo por uma deriva fortuita como essa. Mas é a presença da assistente de laboratório enzima abscase que faz toda a diferença. Na presença da abscase, Z é produzido em quantidades industriais do ponto de vista da célula. Uma enzima costuma multiplicar a taxa de reação espontânea por um fator que varia entre 1 milhão e 1 trilhão. Se uma enzima diferente, a acease, fosse introduzida, A seria combinada a C em vez de B, novamente em uma esteira rolante veloz da linha de produção, produzindo um generoso suplemento de Y. É das mesmíssimas moléculas de A que estamos falando, não confinadas em um frasco, mas livres para combinar-se com B ou C, dependendo de que enzima está presente para pegá-las. Portanto, as taxas de produção de Z e Y dependem, entre outras coisas, das respectivas quantidades de assistentes de laboratórios rivais, abscase e acease, que estão flutuando na célula. E isso depende de qual entre dois genes no núcleo da célula é ativado. Mas a coisa é um pouco mais complicada. Mesmo que uma molécula de abscase esteja presente, ela pode estar desativada. Um modo como isso pode ocorrer é outra molécula chegar e se encaixar na cavidade ativa da enzima. É como se os braços robóticos da assistente de laboratório fossem temporariamente algemados. As algemas lembram-me a propósito de dar o aviso ritual, como sempre em se tratando de metáforas, ao risco de alguém equivocar-se por causa da imagem da assistente de laboratório robótica. Uma molécula de enzima não tem braços de verdade para estender e agarrar ingredientes como A e muito menos para ser algemada. Em vez disso, possui zonas especiais em sua superfície para as quais A, digamos, têm uma afinidade, seja em razão de um acolhedor encaixe físico no formato reentrante de uma cavidade, seja por causa de alguma propriedade química mais recôndita. E essa afinidade pode ser temporariamente negada de modos que lembram um desligamento calculado de um comutador. A maioria das moléculas de enzima são máquinas com propósitos especiais que geram apenas um produto, um açúcar, digamos, ou uma gordura, uma purina ou uma pirimidina, tijolos construtores de DNA e RNA, ou um aminoácido, 20 deles são os tijolos construtores de proteínas naturais. Mas algumas enzimas parecem-se mais com máquinas operatrizes programáveis que executam instruções contidas em uma fita de papel com perfurações. Entre elas, destaca-se o ribossomo, brevemente explicado em O Conto da TAC, uma máquina operatriz grande e complexa construída de proteína e RNA que produz proteína ela própria. Aminoácidos, os tijolos construtores das proteínas, já foram fabricados por enzimas de propósito especial e estão flutuando pela célula, disponíveis para serem apanhados pelo ribossomo. A fita de papel perfurada é o RNA, especificamente o RNA mensageiro, mRNA. A fita mensageira, que por sua vez copiou sua mensagem de DNA no genoma, entra no ribossomo e, quando passa pelo cabeça de leitura, os aminoácidos apropriados são montados em uma cadeia proteica da ordem especificada pela fita usando o código genético. O modo de funcionamento dessas especificações é conhecido e indizivelmente fascinante. Existe um conjunto de pequenos RNAs de transferência, tRNA, cada qual com cerca de 70 tijolos construtores. Cada tRNA liga-se seletivamente a um e apenas um dos 20 tipos de aminoácidos naturais. Na outra ponta da molécula de tRNA existe um anticódon, uma trinca que complementa precisamente a curta sequência de mRNA, códon, que especifica o aminoácido certo de acordo com o código genético. Quando a fita de mRNA se move através da cabeça de leitura do ribossomo, cada códon do mRNA liga-se a um tRNA com o anticódon certo. Isso faz o aminoácido pendurado na outra ponta do tRNA alinhar-se na posição de casamento para ligar-se à ponta em crescimento da proteína em formação. Assim que o aminoácido se liga, o tRNA destaca-se e sai em busca de uma nova molécula de aminoácido de seu tipo preferido, enquanto a fita de mRNA avança mais um entalhe. Assim continua o processo e a cadeia de proteína é expelida passo a passo. Uma fita física de mRNA pode lidar com vários ribossomos de uma só vez. Cada um desses ribossomos move sua cabeça de leitura ao longo de uma diferente porção do comprimento da fita e cada qual destaca sua própria cópia da recém-cunhada cadeia de proteína. Assim que cada nova cadeia de proteína é concluída, quando o mRNA que alimenta seu ribossomo atravessou por completo a cabeça de leitura, a proteína desprende-se. Ela se enrola em uma complexa estrutura tridimensional, cuja forma é determinada, segundo as leis da química, pela sequência de aminoácidos na cadeia proteica. Essa sequência foi determinada pela ordem de símbolos codificadores ao longo do mRNA, e essa ordem, por sua vez, foi determinada pela sequência complementar de símbolos ao longo do DNA, que constitui o banco de dados mestre da célula. A sequência codificada de DNA, portanto, controla o que ocorre na célula. Ela especifica a sequência de aminoácidos de cada proteína, o que determina a forma tridimensional da proteína, e isso, por sua vez, dá a essa proteína suas propriedades enzimáticas específicas. É importante observar que o controle pode ser indireto, no sentido de que, como vimos em O Conto do Camundongo, genes determinam quais outros genes serão ativados e quando isso ocorrerá. A maioria dos genes em uma dada célula não é ativada. É por isso que, de todas as reações que poderiam ocorrer no tanque cheio de ingredientes misturados, apenas uma ou duas acontecem de fato em qualquer dado momento, aquelas cujas respectivas assistentes de laboratório estão ativas na célula. Depois dessa digressão sobre catálise e enzimas, passaremos agora da catálise comum para o caso especial da autocatálise, que em alguma versão teve provavelmente um papel fundamental na origem da vida. Lembremos nosso hipotético exemplo das moléculas A e B que se combinam para produzir Z sob a influência da enzima abisase. E se Z fosse a sua própria bisase? Quero dizer, e se por acaso a molécula Z tivesse justamente a forma e as propriedades químicas para pegar uma A e uma B, juntá-las na posição certa e combiná-las para produzir uma nova Z igualzinha a si mesma? Em nosso exemplo prévio, poderíamos dizer que a quantidade de abisase na solução influenciaria a quantidade de Z produzida. Mas agora, se Z e abisase são a mesma molécula, só precisamos de uma molécula de Z para produzir uma reação em cadeia. A primeira Z pega AS e BS, combina-as e produz mais ES. Essas novas ES, então, pegam mais AS e BS e produzem ainda mais ES e assim por diante. E isso é autocatálise. Nas condições certas, a população de molécula Z crescerá exponencialmente, explosivamente. Esse é o tipo de coisa que soa promissora como ingrediente da origem da vida. Mas é tudo hipotético. Julius Rebecca e colegas do Instituto Scripps, na Califórnia, tornaram-no realidade. Eles exploraram alguns fascinantes exemplos de autocatálise na química real. Em um de seus exemplos, 0-éster triácido diaminoadenosina, ETAA. A era aminoadenosina e o B, ester pentafluorfernil, e a reação ocorreu não em água, mas em clorofórmio. Nem é preciso dizer que nenhum desses detalhes químicos específicos, e certamente não os nomes compridos, precisam ser lembrados. O que importa é que o produto da reação química é seu próprio catalisador. A primeira molécula de ETAA é difícil de formar-se, mas uma vez formada, põe imediatamente em marcha uma reação em cadeia à medida que cada vez mais o ETAA se sintetiza, servindo como seu próprio catalisador. Como se não bastasse, essa brilhante série de experimentos foi além e demonstrou a verdadeira hereditariedade no sentido aqui definido. Rebecca e sua equipe encontraram um sistema no qual existia mais de uma variante da substância autocatalisada. Cada variante catalisou a síntese de si mesmo usando sua variante preferida de um dos ingredientes. E isso criou a possibilidade de uma verdadeira competição em uma população de entidades, mostrando verdadeira hereditariedade e uma forma instrutivamente rudimentar de seleção darwiniana. A química de Rebecca é bastante artificial. Não obstante, sua história ilustra primorosamente o princípio da autocatálise, segundo o qual o produto de uma reação química serve como seu próprio catalisador. É de algo parecido com a autocatálise que precisamos para a origem da vida. Poderia o RNA, ou algo parecido com o RNA nas condições da Terra primitiva, ter autocatalisado sua própria síntese em linhas semelhantes aos experimentos de Rebecca e na água, em vez de em clorofórmio? Trata-se de um problema formidável, como explica o alemão Manfred Reigen, prêmio Nobel de Química. Ele ressaltou que qualquer processo de autorreplicação está sujeito à degradação por erro de cópia, mutação. Imagine uma população de entidades replicadoras na qual existe alta possibilidade de erro em cada evento de cópia. Se uma mensagem codificada tem de manter-se diante dos estragos da mutação, pelo menos um membro da população em qualquer dada geração precisa ser idêntico ao seu genitor. Se há 10 unidades codificadoras, letras, numa cadeia de RNA, por exemplo, a taxa média de erro por letra tem de ser menor do que 1 em 10. Então, podemos esperar que pelo menos alguns membros da geração filha terá o conjunto inteiro das 10 letras codificadoras certas. Mas se a taxa de erro for maior, haverá uma incansável degradação com o passar das gerações simplesmente por causa da mutação, não importa quão forte seja a pressão da seleção. A isso dá-se o nome de catástrofe do erro. Catástrofes do erro em genomas avançados são o principal tema do provocativo livro de Mark Ridley, Mendel's Daemon, mas aqui estamos interessados na catástrofe do erro que ameaçou a própria origem da vida. Asterisco. Esse excelente livro sofreu o comum destino de ser reintitulado ao cruzar o Atlântico. Quem quiser encontrá-lo nos Estados Unidos deve procurar pelo título The Cooperative Gene. Mas por que as editoras fazem isso? Causa muita confusão. Apresso-me a dizer que nada tenho contra o gene cooperativo como título. Os genes são certamente cooperativos, ver o gene egoísta. O Demônio de Mendel também é um bom título, embora Meltdown Genético, referência aos desastres com reatores nucleares, talvez fosse até mais apropriado à mensagem do livro.